Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Bom demais, bom absurdo. A discoteca do Cleiton traz hoje a dupla Augusto e Adriano. A Faculdade da Música apresenta três grandes mestres. Tião Carreiro e Pardinho e a minha priminha Nalva Aguiar. A frase de hoje é da cultura popular. A oração, muito bonita, não perca a esperança. A dica, eu vou continuar, né, durante essa semana toda, eu vou trazer dicas para você elevar a sua autoestima. Não tem nada pior para a gente ver um amigo da gente, um parente da gente, de farol baixo, né? Borocochô, triste, gente, a vida é uma maravilha. Aí as pessoas perguntam, mas você não tem problema? Claro que eu tenho problema. Mas os problemas existem para serem resolvidos, não para ficar entristecendo a gente. Né? O meu pai falava uma coisa muito certa. O problema que não tem solução, solucionado está. É verdade, né? Então hoje vou te dar umas dicas para você elevar a sua autoestima. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, na sua fase religiosa. E a Lorota Bom, os gaúchos não vão gostar muito. A Freira Gaúcha, viu? Na trilha sonora da vida da Maria do Rosário Antunes de Uberaba, Minas Gerais, eu vou trazer o trio Parada Dura. Eu começo trazendo aí uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega, Dois Estranhos. Chegar, vou correndo para a porta pra te abraçar, mas você parece não querer os meus carinhos. Senta no sofá e toma o seu drink sozinho. Disfarçar, eu ligo a televisão. Me sinto perto de você pra chamar atenção. Aí então você levanta e vai pro seu banho. Vivemos sob o mesmo teto, como dois estranhos. Aconteceu com nosso amor, até parece que adormeceu. Eu digo que o culpado é você, você diz que sou eu. Que foi que aconteceu com nosso amor, que de assustado desapareceu? Talvez por falta de cuidar melhor, coitado já morreu. Pra disfarçar, eu ligo a televisão. Perto de você pra chamar atenção. Aí então você levanta e vai pro seu banho. Vivemos

Cleiton Aguiar, uma criação do grupo The Kings de Coromandel, Volte Pra Mim. Essa música foi composta no dia 3 de julho de 1965, portanto, há 49 anos atrás. Ei, nós estamos velhos, hein, Júlio? Professor Júlio César Rezende, ele começou com isso. Tan, tan, tan, tan. Nós fizemos essa música lá no alpendre da casa da tia Leninha, lá em Coromandel, né? E já que eu estou falando em Coromandel, eu vou trazer aí Abel Ferreira, Leonardo Bruno e Vânia Ferreira, Luar de Coromandel. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sei de um dia voltar para o meu lugar, Coromandel. Eu vou te encontrar feliz, igual eu te deixei, igual eu sempre quis. Pelas ruas rever meu amor, meu primeiro amor, e não ter mais que partir, não mais viver a te buscar por onde for. Nos versos que eu disser, no branco que eu chorar, sempre estar, não há Coromandel, uma expressão, nenhum só cantar que possa definir minha terra. Como é lindo rever o teu luar. Pelas ruas rever meu amor, meu primeiro amor, e não ter mais que partir, não mais viver a te buscar por onde for. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Abel Ferreira, Leonardo Bruno e Vânia Ferreira, Luar de Coromandel. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Olha, se você quiser participar do nosso programa, você tem várias opções. Você pode entrar direto no site radioestudiobrasil.com.br, deixar seu recado lá. Pode entrar nos meus dois perfis do Facebook, pode mandar no Twitter, né, e também no e-mail do programa, que é programacleitonaguiar@gmail.com. Você pode participar do jeito que você quiser, que eu vou ficar dos mais satisfeitos, tá bom? Os donos do sucesso, Vitor e Léo, Mari, Mariana. Vou te esperar naquela porteira, na beira da beira da noite. Vou te chamar, vou pedir pra vê-la na primeira estrela quando ela brilhar. Vitor e Léo, Mari e Mariana. Eu tenho uma filha que se chama Mariana, né? Ela fica feliz quando escuta essa música aqui, porque ela já ganhou uma música. Eu fiz uma música para ela quando ela nasceu. E agora ela se sente homenageada pelo Vitor e Léo cantando aí Mari e Mariana. Música romântica, bonita e apaixonada de Rick Renner. Inacreditável o poder do amor. Amo ver a vida através do seu olhar. Por onde você for, eu vou querer te acompanhar. Estradas e caminhos sem você, pra onde vão? Seus olhos, dois faróis iluminando a escuridão. Memórias são perdidas sem você, não sei compor. Ao seu lado tudo canta, rima com amor. E eu que nem parei pra te falar dessa canção, mas ela é muito mais do que um abrir de coração. Ela fala de um amor de verdade. Ela diz que existe felicidade. Ela diz que os olhos não mentirão, pois quem ama tem o olhar da paixão. Ela diz que até Deus se encantou. Inacreditável o poder do amor. E eu só queria olhar pra você, dentro dos seus olhos, e poder dizer: te amo, te amo. Memórias são perdidas sem você, não sei compor. Ao seu lado tudo canta, rima com amor. E eu que nem parei pra te falar dessa canção,

Pedro e Paulo, o que é isso, gente? No próximo bloco, trio Parada Dura, Zezé de Camargo e Luciano, e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A Maria do Rosário Antunes, de Uberaba, Minas Gerais, me mandou uma mensagem pela internet. Cleiton, escuta seu programa todos os dias, direto no site. Eu acho muito interessante esse quadro que você criou, a trilha sonora da minha vida, porque realmente tem coisas que quando a gente ouve uma música a gente lembra. Por exemplo, tem uma música que eu queria que você tocasse, que faz muito tempo que eu não ouço, que eu ouvi no seu programa no tempo da Rádio Nacional de Brasília, que eu ouvia todas as madrugadas. E eu queria que você tocasse essa música que marcou uma época importante da minha vida. Então eu vou trazer ela, não disse o que era, mas eu vou trazer na trilha sonora da vida da Maria do Rosário Antunes de Uberaba, nas Minas Gerais, trio Parada Dura, Endereço da Felicidade. Casinha verde de número 20 da pequena rua do bairro Bonfim. É onde eu passo momentos felizes com uma pessoa que gosta de mim. Alma sertaneja, coração amigo. Cidade ansiosamente me espera chegar. A casinha verde é meu mundo de sonhos, na afinidade de dois corações. Pra esconder das mágoas e desilusões. Fale só se fala de coisas bonitas, na doce harmonia de amor sem igual. Ali me espera uma certa pessoa, criatura humilde, tão santa e tão boa, que vive tranquila na ausência do mal. Mas que não se queixa nem por um instante. É minha mãezinha que ali eu encontro, a quem eu dedico o amor mais profundo. A casinha verde é bastante singela, mas tudo que amo está dentro dela, porque minha mãe representa meu mundo. Na trilha sonora da vida da Maria do Rosário Antunes de Uberaba, Minas Gerais, trio Parada Dura, Endereço da Felicidade. E eu confesso que eu não me lembrava dessa música, né? O professor Júlio César Rezende, que ele é, que é especialista em arranjar trem velho pra mim, quando eu aperto aqui, eu peço pra ele, Julinho, me acorde! Deixa eu aproveitar pra mandar um abraço pros meus amigos, a Solange Dairel, a Valéria, a Lourdes, o Maurinho, o Marquinho, a Deigma, aquele povo bom lá de Coromandel que mora lá em Uberaba, que está sempre ouvindo o nosso programa, né? Zezé de Camargo e Luciano, você vai ver. Camargo e Luciano, você vai ver, para os meus amigos, nossos irmãos brasileiros que estão fora do Brasil, né, que matam a saudade. Alguns dizem que matam, outros dizem que aumenta, né, ouvindo o nosso programa. Um abração, um grande beijo para a Shirley Bertzinger, lá em Herzincona, na Suíça, ela que está sempre ligadinha no nosso programa, ouvindo direto na internet. Né, Shirley, um beijão para você, viu? Os meus afilhados Eliane e Samuel, aqui mora a gente! a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa, trigo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, Aqui Mora Gente, do Renato Barros, Eduardo Gomes e Ivan Medeiros. No próximo bloco, você anda meio borocochô, não tá? Assim, farol baixo. Pois eu tenho dicas para você elevar a sua autoestima. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. É muito normal a gente ter na vida altos e baixos. Tem dias que nós estamos mais alegres, dias que nós estamos mais tristes. Agora tem gente que é alegre e tem gente que é triste. Tem gente que acorda cedo, você olha para a cara dela, está sempre de bem com a vida. Agora tem gente que já acorda emburrada. Eu não consigo conviver com gente assim, não. Digo para você que não. Eu, depois que eu fiz 50 anos, eu passei a separar. Diz, olha, eu só vou conviver com gente positiva, com gente que ame a vida, com gente que mereça estar vivo, né? Eu estou falando isso porque... Cleiton Aguiar, você não tem problema? Claro que eu tenho. Recentemente enfrentei um problema gravíssimo. Minha mulher passou por uma situação terrível, teve um câncer de pâncreas, fez a cirurgia. É uma cirurgia temida pelos médicos, né? Mas a minha mulher, graças a Deus, fez, superou. Então, no primeiro baque da notícia, a gente vai para baixo. Mas depois eu pensei assim, bom, mas se eu ficar lá embaixo, quem que vai amparar a minha mulher? E aí eu retomei a meu positivismo, meu otimismo, com muita fé em Deus, garrei na mão de Deus mesmo. Resultado, ela fez a cirurgia, se recuperou e está muito bem, graças a Deus. Eu estou falando isso porque tem gente que parece que carrega o mundo nas costas. Quer viver o problema dos outros, não resolve nem os seus e quer viver o problema dos outros. Então, a dica de hoje é para elevar a sua autoestima. Se você está com seu farol baixo, você está borocochô, primeira coisa que você tem que reconhecer e cuidar das suas necessidades pessoais, íntimas, psicológicas. Você vai determinar o que faz você sentir-se feliz, realizada, o que dá profundo sentido de conquista, e você vai construir uma estrada na direção do seu alto valor. Você precisa ter propósitos específicos. Anote as suas metas. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. E você, todo dia, se imagina alcançando os seus objetivos. E, é claro, lutando para isso. Você vai determinar olha, eu vou levar tanto tempo para fazer isso. E aí você vai alcançar, vai dando os passos necessários para chegar naquela meta. Todo dia você visualiza aquilo. Fecha os olhos, eu quero isso, meu Deus, me ajuda, que eu vou fazer, não sei o quê. E trabalhando. Trabalhando, fazendo e conquistando exatamente aquilo que você quer. Agora, pensamento positivo, isto é fundamental. Quando você sentir que tem algum pensamento negativo chegando perto de você, opa, alto lá, pode parar. Aqui não. Aqui não, violão. Aqui tem alegria. E aí você vai substituir esse pensamento por um dos objetivos que você quer alcançar. Eu quero chegar lá, vou alcançar, se Deus quiser. Trabalhando, trabalhando. Outra coisa. Se tiver alguém aborrecido, não se sinta culpada. Ah, tá aborrecido, será que eu fiz alguma coisa? Não, não. Cada um tem que cuidar da sua vida. Se você sentiu que fez alguma coisa errada, interrompa essa sua ação, viu? Tenha consciência que o problema é da outra pessoa, não é seu, não. Você pode até ajudar, confortando, chega, você está sabendo de alguma coisa, você está meio triste, está precisando de alguma coisa, sei o quê e tal, mas sem assumir o sentimento de culpa, que isso é muito ruim. Quando você passa a vida se preocupando com o sentimento dos outros, você perde a noção dos seus próprios sentimentos. Isso aconteceu recentemente com uma irmã minha, que ela é prestativa demais, adoeceu, ela vai e tal, mas aquilo ela vai pegando aquela energia negativa em volta, e quem foi para a cama foi ela, né? Então, você tem que examinar a sua realidade. Separe os seus medos, seus sentimentos ruins, as reações emocionais das situações e pense que você tem que levar uma vida positiva para você conseguir alcançar com mérito tudo aquilo que você deseja e tudo aquilo que você merece para ser feliz. Portanto, levanta essa cabeça, né? Traga para você o otimismo, peça a proteção de Deus e siga em frente com a sua autoestima bombando lá em cima. Música nova de Fernando e Sorocaba. Não vai dar nem tempo. Cuidado com o milagre, porque depois não vai dar tempo de voltar, hein? Olha que coisa engraçada te encontrar aqui. Logo você que falou que não ia sair, que tava cansada com sono, queria sossego. Seu plano falhou, deu errado e descobri. Vai ter que penar muito pra dar um perdido em mim. Desculpa a festa pra você, hoje acabou mais cedo. Cheguei no flagra, você tava na balada, cê mentiu pra mim. Me chamei pra ir pra minha casa, você disse que não tava afim. Mandou mal demais, mas a vida é sua, você que sabe o que faz. Não vai dar nem tempo de chorar, não vai dar nem tempo de sofrer. Você vai começar a se explicar, eu já vou ter sumido de você. Não vai dar nem tempo de chorar, não vai dar tempo de se arrepender. Cuidado quando for me procurar, você pode não gostar do que vai ver. Ah! Olha que coisa engraçada te encontrar aqui. Logo você que falou que não ia sair, que tava cansada com sono, queria sossego. Seu plano falhou, deu errado, descobri. Vai ter que treinar muito pra dar um perdido em mim. Desculpa a festa pra você, hoje acabou mais cedo. Te peguei no flagra, você tava na balada, cê mentiu pra mim. Chamei pra ir pra minha casa, você disse que não tava afim. Mandou mal demais, mas a vida é sua, você que sabe o que faz. Não vai dar nem tempo de chorar, não vai dar nem tempo de sofrer. Você vai começar a se explicar, eu já vou ter sumido de você. Não vai dar nem tempo de chorar, não vai dar tempo de se arrepender. Cuidado quando for me procurar, você pode não gostar do que vai ver. Não vai dar nem tempo de chorar, de sofrer. Você vai começar a se explicar, eu já vou ter vazado de você. Não vai dar nem tempo de chorar, não vai dar tempo de se arrepender. Cuidado quando for me procurar, você pode não gostar do que vai ver. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Fernando e Sorocaba, não vai dar nem tempo. É um sucesso do presente, essa dupla é sensacional, né? Faz sucesso um atrás do outro. E ainda lança outros sucessos também. Mas nós vamos recordar um campeão do sucesso. Esse é campeão. 50 anos fazendo sucesso não é para qualquer um, não, né? Na história do Brasil é o único. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, na sua fase religiosa, Tu és a verdade, Jesus. Tanta coisa em minha vida eu conheci, e com a vida tanta coisa eu aprendi. Hoje eu sei mais do que antes e eu creio em tudo o que vem de ti. Te creio, te peço, Jesus. Te falo nas preces, Jesus. Te apresses, não tardes, Jesus. Tu és a verdade, Jesus. Vou seguindo meu caminho sem parar, mas eu paro muitas vezes pra pensar. E pensando no que um dia você disse, continua a caminhar. Te creio, te peço, Jesus. Te falo nas preces, Jesus. Te apresses, não tardes, Jesus. Tu és a verdade, Jesus. Tanto amor eu trago no meu coração, e os meus passos caminhando em frente vão. Sei que tenho que seguir, estou seguindo, segurando a sua mão. Te creio, te peço, Jesus. Te falo nas preces, Jesus. Te apresses, não tarde, Jesus. Tu és a verdade, Jesus. Te creio, te peço, Jesus. Te falo nas preces, Jesus. Te apresses, não tardes, Jesus. Jesus, tu és a verdade, Jesus. No cantinho do rei, Roberto Carlos, tu és a verdade, Jesus. A lorota boa de hoje, quem me mandou foi o Dena, lá de Patins, nas Minas Gerais. Os gaúchos vão brigar comigo, isso é, vocês brigam com o Dena, não tem nada que isso não. Diz que tinha um sujeito no ônibus, né? Sentou no ônibus, daqueles hippie, cabeludão, né? Não gostava muito de tomar banho, nada e tal. e sentou do lado no ônibus de uma freira linda, mas uma freira excepcionalmente bonita. Com a maior cara de pau, o hippie vira para a freira e diz para ela assim: por gentileza, irmã, eu gostaria que a senhora fosse para a cama comigo. A irmã levou um susto danado, né? Surpresa, ficou toda vermelhinha, recusou o convite, puxou a campainha, desceu do ônibus no ponto seguinte e foi embora. Aí o cobrador que estava escutando a conversa virou para o passageiro e falou assim: escuta, eu vi sua conversa com a freira aí, eu sei como é que você pode fazer para você pegar essa freira. Ele falou: como é que é? Ele falou: não, é o seguinte, toda quarta-feira ela vai no cemitério rezar. E como você tem o cabelo comprido e a barba, você veste uma túnica branca, cobre um pouco o rosto, aí ela vai pensar que você é Jesus Cristo e você vai ordenar que ela faça o que você quer com você. Aí o cara achou a ideia boa. Na quarta-feira, o hippie chegou lá no cemitério e tal, ficou esperando a freira. Aí, quando ele viu, a freira chegou, ele saltou de trás do túmulo e disse: eu sou Jesus. Ouvi as suas preces e elas serão atendidas. Mas antes, você vai ter que fazer sexo comigo. A freira concordou, mas disse: olha, é o seguinte, tem que ser por trás, porque eu não posso perder a minha virgindade por causa do voto de castidade. E assim fizeram sexo ali, e o sujeito não se contém, né? Quando terminou, o hippie tirou a túnica e falou assim: haha, eu sou o cara do ônibus. A freira tirou o véu e falou assim: haha, eu sou o cobrador. Cobrador arrumou pra cima do hippie. Tá chegando aqui o meu neto, João. Tudo bom, meu filho? Tudo bom? Tá chegando aqui o meu neto, ele vem aqui pra nossa alegria. Ele tá chegando aqui. Eu vou dar atenção pra ele. Daqui um tiquinho eu volto, viu? Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Aniversariando hoje, o Valdir Pereira, a Marigmar Gonçalves, o meu amigo Dornelis Vasconcelos, do restaurante Chão Nativo aqui de Brasília, Fran Castro, Fafá Dió, o meu querido amigo, um grande músico, grande baterista, gente boa para danar, o Cacá Barros aqui de Brasília, a minha amiga Idelma lá no interior de Goiás, a Beatriz Carneiro, a Lourdes Araújo e o meu amigo, grande jornalista, grande analista político, blogueiro Renato Riela aqui de Brasília, todos aniversariantes de hoje. E você que está de aniversário ou não estava sabendo, eu quero desejar a todos muita paz, muita alegria, muita luz, muita harmonia, muita prosperidade para todos os aniversariantes de hoje. E eu vou aqui à página 25 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, uma oração de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Não perca a esperança. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Não perca a esperança. Há milhões de pessoas aguardando os recursos de que você já dispõe. Não perca a tolerância. Há muita gente a tolerar você naquilo que você ainda tem de indesejável. não perca a serenidade. O problema pode não ser assim tão difícil quanto você pensa. Não perca a humildade. Além da planície, surge a montanha. E depois da montanha, aparece o horizonte infinito. Não perca o estudo. A própria morte é uma lição. Não perca a oportunidade de servir aos semelhantes. Hoje ou amanhã, você precisará da ajuda alheia. Não perca tempo. Os dias voltam, mas os minutos são outros. Não perca a paciência. Recorde a paciência inesgotável de Deus. Amém. Belíssima oração, não perca, da página 25 da segunda edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Se você tiver uma oração bonita dessa, quiser mandar para mim, é só mandar no nosso e-mail, programacleitoaguiar@gmail.com. Pode mandar também no nosso site, radioestudiobrasil.com.br. Pode mandar no Twitter, pode mandar no Facebook, nos dois perfis do Facebook, tá bom? Fique à vontade, mande, ofereça para quem você quiser, que eu faço questão de ler a oração e dizer que foi você que mandou, tá bom? Sucesso novo de Rio Negro e Solimões, O Que Você Não Faz. O que está acontecendo? Hoje eu me perguntei. Você tão indiferente, seu olhar está ausente. Diz aí onde eu errei. Quanto tempo faz que não diz que me ama. Vai dormir sem boa noite. Não repara mais em mim. O que faço tanto faz. Estamos bem perto do fim. O que você não faz, faz cada dia mais te afastar do meu querer. Preciso tanto que me ame. O que você não faz, faz cada dia mais te afastar do meu querer. Preciso tanto que me ame mais e mais e mais. Quanto tempo faz que não diz que me ama. Vai dormir sem boa noite. Não repara mais em mim. O que faço tanto faz. Estamos bem perto do fim. O que você não faz, faz cada dia mais te afastar do meu querer. Preciso tanto que me ame. O que você não faz, faz cada dia mais te afastar do meu querer. Preciso tanto que me ame. O que você não faz, faz cada dia mais te afastar do meu querer. Preciso tanto que me ame. O que você não faz, faz cada dia mais te afastar do meu querer. Preciso tanto que me ame mais e mais e mais. Mais e mais e mais. Rio Negro e Solimões, O Que Você Não Faz, para o meu amigo Humberto Neiva, da Boa Vista FM 96,5 de Paracatu, nas Minas Gerais. Aquelas bandas de corgo, tudo ali, né? Todo lugar ali, as cidades vizinhas, sempre alguém mandando mensagem aqui. Audiência espetacular da Boa Vista FM de Paracatu, do meu amigão Humberto Neiva. De Paracatu eu vou pegar 174 quilômetros, vou chegar a Coromandel para relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá. Miltinho Rodrigues, do Goiá, e Zacarias Mourão, Pé de Cedro. Foi no belo Mato Grosso, há 20 anos atrás, naquele tempo querido, que não volta nunca mais. Nas matas onde eu caçava, um pequeno arbusto achei, levando para minha casa, no meu quintal eu plantei. Era um belo pé de cedro, pequenino em formação. Sepultei suas raízes na terra fofa do chão. Um dia parti pra longe, amei e também sofri. 20 anos se passaram, em que distante eu vivi. Virgem Santa Sagrada, uma prece eu vou fazer. Junto ao meu pé de cedro é que desejo morrer. Quero sua sombra amiga projetada sobre mim, no meu último repouso na cidade de Coxim. Hoje volto arrependido para o meu antigo lar, abatido e comovido, com vontade de chorar. Vim rever meu pé de cedro, que está grande como o quê, mas é menor que a saudade que hoje sinto de você. Cresceu como minha mágoa, cresceu numa força rara, mas é menor que a saudade que até hoje nos separa. A terra ficou molhada do pranto que derramei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei. Relembrando Goiá, Miltinho Rodrigues, Pé de Cedro. Eu li um livro uma vez chamado Profecia Celestina, que lá diz que não existe coincidência, o que existe é um encontro de energia. Talvez por isso, a nossa rádio, a 95,5 FM de Coromandel, a 95 FM, a sede dela é exatamente na rua Gerson Coutinho da Silva, na rua Goiá, lá em Coromandel, no número 667. Realmente, não é uma coincidência. Estava escrito nas estrelas, como diria o Nelson Rodrigues, já estava escrito nas estrelas há 2000 anos, né? O encontro de uma energia altamente positiva, de dois grandes amigos que nós fomos no passado e seremos para sempre, né? Porque o Goiá, ele, como dizia o Guimarães Rosa, ele não morreu, ele se encantou e está por aí em algum lugar. A frase irretocável do programa de hoje é da cultura popular. O álcool é um solvente espetacular. O álcool dissolve famílias, casamentos, amizades, empregos, contas bancárias, neurônios. O álcool só não dissolve os problemas. O álcool é um solvente espetacular. Ele dissolve famílias, casamentos, amizades, empregos, contas bancárias, neurônios. Só não dissolve os problemas, é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Augusto e Adriano. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, a mais nova rede de televisão do Brasil. Nós temos uma programação para a família, aqueles filmes antigos, aquelas séries antigas, O Gordo e o Magro, né, O Vigilante Rodoviário, aqueles filmes antigos, né, tem muitos programas interessantes, o programa do Décio Pitinini, da Nani Velâncio, do Petrúcio Melo, né, do Alexandre Frota, do Evê Sobral, tem muita coisa interessante na Rede Brasil de televisão. E o nosso programa passa duas vezes por semana, toda terça-feira às 23 horas e repete no domingo às 22 horas. E você pode me assistir nas mais de 200 cidades do Brasil. Nós estamos em 22 capitais com sinal local e mais de 200 cidades do Brasil com sinal local também. Mas você pode me assistir pela Sky no canal 175, na TV Oi no canal 139, na GVT canal 248, na Claro TV 133, na TV Vivo 237, na TV CTBC 714, no canal C1 das Parabólicas e no site rbtv.com.br em tempo real. Toda terça-feira, às 11 horas da noite, programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Augusto e Adriano, no mesmo lugar. Faz algum tempo que eu não ouço a sua voz. Que falta faz o seu olhar me dizendo coisas sem falar. Em meus pensamentos eu te busco sem cessar. Que falta faz aquela paz que eu só tinha junto com você. Diz pra mim se resta alguma esperança de te ter em meus braços e ocupar os espaços dentro do seu coração. Quero te encontrar no mesmo lugar onde tudo aconteceu pela primeira vez. Depois de te amar, dormir e acordar, dizer baixinho em seu ouvido, eu amo você. Quero te encontrar no mesmo lugar onde tudo aconteceu pela primeira vez. Depois de te amar, dormir e acordar, dizer baixinho em seu ouvido, eu amo você. Meus pensamentos eu te busco sem cessar. Que falta faz aquela paz que eu só tinha junto com você. Diz pra mim se resta alguma esperança de te ter em meus braços e ocupar os espaços dentro do seu coração. Quero te encontrar no mesmo lugar onde tudo aconteceu pela primeira vez. Depois de te amar, dormir e acordar. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Augusto e Adriano no mesmo lugar. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Atenção, meninos! A turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula. Vocês estão cantando ruim demais, você precisa aprender. Por isso é que eu trago sempre os professores, os grandes mestres, Hoje a Faculdade da Música vai apresentar três grandes mestres: Tião Carreiro e Pardinho e a minha priminha Nalva Aguiar, Quando Cai a Chuva. Partiu para bem distante, em meus braços não mais voltou. Quando cai a chuva, molhando as flores do meu jardim, lembro do meu benzinho, que hoje vive longe de mim. A chuva aumenta mais meu dissabor, porque a fria chuva me traz lembranças do meu amor. Quando cai a chuva aumenta mais meu dissabor, porque a fria chuva me traz lembranças do meu amor. Vive longe de mim. Quando cai a chuva, aumenta mais meu dissabor, porque a fria chuva me traz lembranças do meu amor. Quando cai a chuva, aumenta mais meu dissabor, porque a fria chuva me traz lembranças do meu amor, me traz lembranças do meu amor, me traz lembranças do meu amor. A Faculdade da Música apresentou os mestres Tião Carreiro e Pardinho e Nalva Aguiar, Quando Cai a Chuva. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. O meu amigo Daniel, a música da novela Maravida. Era uma vez eu no meio da vida, essa coisa assim, tanto mar, coisa de doce, de sal, essa vida assim, tanto mar, tanto mar. Sempre o mar corizinho, do verde mais verde ao anil mais anil. Cores do sol e da chuva, do sol e do vento, do sol e o luar. Era o tempo na rua e eu nua, usando e abusando do verbo provar. Um beija-flor, flor em flor, bar em bar, bem ou mal, mergulhar. Sempre menina, franzina, traquina, de tudo querendo tomar e tomar. Sempre garota, marota,